confundidos discernimentos, cidadania capilé sofrimento, na correria só lamento, dinheiro faz um movimento, cachorro louco, traficante, doutor, deputado, presidente, tá tudo falado, esparrado, maluco já sabe do que pega na quebra, outras pontes pro sossego, retomada do terreiro, academia mete as caras, registra tudo e faz um livro, ganha din-din, até fornece algum pra mim. Os parceiros ficam assim, desnorteados, manobrados, adeus menino. Muita coca-cola, crack, croca, HIV, pipocando a veia aos outros, tudo osso, torto, seco, tudo morto. Periferia é só momento, dentro também é centro. Bate na cuca e vai pra lá de onde sopram os ventos. Pedro, a sua ânsia de liberdade gerou um grito que invadiu o ouvido surdo do teu senhor. Mas que senhor, se a raça negra não nasceu para ter senhor? A teoria no papel, aqui na prática é o berel. Realidade aplicada, subjugado, tomado de assalto, cara pálida. Fel na pala, queima palha, deixe amarga. Encena o concreto, vem desfazendo o que é completo. Aqui o papo é reto, ondulado, corcoviando, benedicto bem falado. Meia légua já andado, em todo o cérebro arregaça o cabaço. Só pra lustrar o que tá embaçado, é confluências no embalo, quebrando tudo de resvalo, pra bonequinho ficar bolado. Rap de quebra, na faculdade do mundo diplomado, sabedoria sobrevivos, pra ver se passo pro outro lado. Pra ver se passo pro outro lado. CP é a sigla, se identifica, trazido da África e no da periferia. Meio terrorista, tipo os loucos da Al-Qaeda. A vida é sofrida, guerreiros de batalha. Já dizia negritude no som que eu ouvi. A ferida da favela doeu também em mim. O barato é que é louco e o processo é lento. Eu corto as avenidas do Garrido ao relento. Vejo o mapa que só sabe criticar a cultura que é nossa e a rua só sabe chegar. Vem pra somar, aqui é som de preto. Não há grana que pague, tio, daquele jeito. Periculoso, o crime é cabuloso. Audacioso, Deus está conosco. Seguindo em frente, enfrentando barreiras. Aí ladrão, seu castelo é de areia. Quem está na profissão perigo, já sabe que ninguém é seu amigo. Maldito homem que confia no outro, se iludiu, se enganou com o ouro de tolo. Tá sabendo que os irmãos está na pista. Louco tá bolado, atitude terrorista. Que pega o mic, toma de assalto. Mantém os pés no chão, mas o pensamento é alto. Vejo os irmãos se matando ali. Vamos continuar a luta de zumbi. Por isso me expresso através da cultura. Aqui quem tá rimando é o MC Agulha. As lutas são difíceis, nada é favorável. Tudo tem seu tempo, seu dia e seu horário marcado. Aqui foi concretizado, foi concretizado, foi concretizado. Crianças felizes brincam entre os ratos. Vi com os meus próprios olhos, são fatos. Sem final feliz não é fim de novela. Imundice, mazela, tragédia, sequela. Crime é um mercado de trabalho, é um negócio. Porcos vivem como homens, homens vivem como porcos. No ócio o ódio impera e rolam cabeça. Se arrependeu? Já era. A justiça está às avessas no corpo do camarada. Balas perdidas foram achadas na calçada, família e vela chorava. Já tamo acostumado, moleque era vapor. Vacilou e sua vida evaporou. É invasão policial, os homens fogem, marginal. É preconceito racial e exclusão social. Nos faz formar uma sociedade paralela. Realidade das quebras. Silis, valeu pelo convite na humildade. Casti, tô salvo, zero filhinho em pendrive. Represento por Jesus, RJ é Figueiredo. Duda do morro, aliados, maior respeito. Tamo em charge, batalha no chat. Piuma, melhor não há. Piuma, um coquetel de passeio. Da boat, open bar, de brinde. Mocha, se senhora cut. Quis, eu quis, me sobrou Cuba na cama. Cê que sabe, não importa a fama. Na cama, em dólar, cadê o meu malote? Luxo e consumo, só para os que podem. Nenhum do barulho, se lhe se caste. Alá, fantasia, card, carpintim. Querosene, Bela Vista, Santa Rosa e Voltaça. Tamo de renome aí, Play, que é um doce. Daquele jeito então, cê que me entende. Trazendo informação com os parceiros da gente, invadindo sua mente. Não demoro muito, acho que mais ou menos por 30 segundos, representando o gueto. Ao estilo do rap, quebrando o preconceito, atropelando o estresse. Ainda não me conhece, vai entender. Sem brecha leva a vida, assim que tem que ser. De cabeça erguida, afirmo, não nego. Que lei vim do Marcílio, irmão, fecho pelo certo. Nunca fui alcoólatra, nem consumidor de droga. Por isso faço os meus versos, sei que o hip hop é foda. Os malucos não se incomodam, entrar no meio aumenta a roda. Os verdadeiros seguem em frente e os falsos logo se atola. Sem ideologia, quer fechar com a família. Escuta rap, diz que inspira, quer até fazer uma rima, que piada. Não dependo desses cara, nem pra comprar CD. Pra fortalecer a raba, salve o movimento hip hop, salve. Que fortalece o povo pobre, salve. Se juntos somos a maioria, quem conhece dá moral, quem não conhece critica. É muita raiva, o sentimento é de ofensa. Descrença, eu vou rimar enquanto você aí pensa. A consciência é um assovio, mas você nunca ouviu. Quando houve um disparo, você caiu. Puta que o pariu, os amigos nessa hora. Devagar, um por um, de mansinho saindo fora. Preciso de ajuda de quem me empresta um dinheiro. Só liga nessas horas e quando tá com o rabo cheio. Passou de carro, não oferece uma carona. Só mutalo bate racha, tirando onda. Quem se propõe a um irmão no desemprego, me oferece droga pra pagar o que eu devo. Não tenho medo se é a única saída. Já são 18 horas, fé em Deus, amo pra pista. A gente se arrisca, às vezes é por pouco, às vezes é por miséria, desprezo dos outros. Tudo tem um preço, um barato que sai caro. Se devo, não nego, cobro juros que eu pago. Uns pagam com a vida, outros com a morte. Eu sei que em certos casos, uma questão de sorte. Tá desunido, a família não prospera, só se agridem. Vive em guerra, o antidepressivo que já não faz mais efeito. Passou a noite em clara por causa de um pesadelo. Sonhou que o filho tinha sido metralhado por ter se envolvido, ido pro tráfico. Final é trágico, a cada vez mais sádico. Elimina a concorrência de um modo mais prático. É mais ou menos assim que a gente vive na periferia. 262, cê sabe como é que é o Dias. Dias por ele mesmo, virtude periférica, negritude. Muito obrigado pela atitude. Um salve aos guerreiros, um salve aos loucos. Aos poucos, meu irmão, muito obrigado.